Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Foz do Iguaçu recebeu na quinta e na sexta-feira a visita de autoridades e representantes da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados que participaram de um painel sobre a revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, convocado pelo deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui da Terra das Cataratas. O objetivo do evento é levantar a discussão a respeito do impacto para o turismo receptivo de Foz do Iguaçu e região, da portaria determinada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, determinando que a partir do final do mês de dezembro será proibida a circulação de veículos de turismo privativo e táxis entre o portão de entrada do parque e o espaço Porto Canoas, passando pela trilha das Cataratas e também pelo hotel existente dentro da unidade de conservação. Até o momento, o Instituto Chico Mendes mantém-se irredutível quanto à proibição que está prevista no plano de manejo da unidade. Já o setor turístico pede a revisão do item do plano de manejo que versa sobre o transporte na estrada de acesso às cataratas e chegou a obter, em primeira instância, decisão judicial favorável à manutenção do atual sistema de transporte. Na instância seguinte, entretanto, a decisão foi favorável ao gestor do Parque Nacional, que ocasionou o atual impasse. O fato é que uma das acusações do setor turístico com relação a este caso, é de tentativa de monopólio no transporte de visitantes no interior do parque a favor da concessionária que hoje opera o sistema de visitas. Conforme estudo realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, 55% dos empregos considerados indutores, aqueles que geram outros empregos, os chamados empregos indiretos, estão ligados ou ao turismo ou ao transporte de cargas e passageiros aqui na cidade. Tendo como base este indicador, já se pode imaginar, a partir de janeiro, os impactos negativos na economia do município, caso a proibição seja efetivamente implementada. Outra questão, no caso dos atropelamentos de animais no interior do Parque Nacional do Iguaçu, um deles ocorrido, diga-se de passagem, fora do horário de visitação. A polícia, os responsáveis pelo acesso de veículos ao parque, já descobriram o culpado? Quem já entrou de carro no parque sabe bem a burocracia existente no portão de acesso, ou seja, há algo de muito estranho ou muito mal contado em toda essa história. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então nossa página na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 23 de novembro de 2013. Bom dia! Fim de semana prolongado de proclamação da República trouxe multidões de turistas aos atrativos de Foz do Iguaçu e região trinacional. Impasse sobre a circulação de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu preocupa representantes do setor. Onça do Refúgio Biológico Bela Vista chega ao Bosque Guarani e torna-se a nova atração do zoológico situado na área central de Foz do Iguaçu. Secretaria Municipal de Turismo prepara projeto de resgate da história e memória dos pioneiros da cidade. Companhia aérea inaugura voo direto entre a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e o estado do Paraná. 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 12 minutos, temperatura de 26 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A previsão do tempo para hoje, inclusive, em Foz e região de fronteira, de que tenhamos tempo bom, não ocorra uma variação significativa. Temperaturas de 21, a mínima que tivemos no início da manhã, máxima de 30 graus. Esta é a previsão do CIMEPAR aqui para a Tríplice Fronteira. Amanhã, domingo, devemos ter temperaturas amenas ao amanhecer, 15 graus a mínima, máxima de 29. Também sol entre nuvens, tempo estável aqui na região de fronteira. Para segunda-feira, a previsão de aumento na nebulosidade, temperaturas entre 18 e 30 graus. Possibilidade aí, inclusive, de chuvas para terça-feira, é o que analisa o CIMEPAR para os próximos 4 dias aqui na Tríplice Fronteira. Vamos falar a respeito dos aeroportos. Os aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o terminal aéreo aqui de Foz do Iguaçu, o Aeroporto Internacional Cataratas, que está passando por obras. A Infraero programou uma série de intervenções na pista do aeroporto que, portanto, neste espaço de horário, entre as 7 da manhã e o meio-dia, está permanecendo fechado todos os dias. A partir do meio-dia, reabre novamente para que possam ocorrer pousos e decolagens no local. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, atenção quanto aos acessos à Ponte Internacional da Amizade. Temos movimentação intensa em todo o perímetro urbano da 277 aqui em Foz do Iguaçu. Fila no trevo do Charrua, fila no trevo da Costa e Silva. Muito movimento em São Miguel do Iguaçu em direção a Foz. Enfim, se você for pegar a estrada hoje, neste sábado pela manhã, tenha muita atenção nesse trecho entre a cidade de Cascavel e Foz do Iguaçu, aqui no extremo oeste paranaense. Um dos trechos mais complicados, como de praxe, de manhã, é a chegada à Ponte Internacional da Amizade. Vamos conferir como está o trânsito ali na ponte neste momento. Informações ao vivo com Thaís Montenegro. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado paraguaio da fronteira. O motorista enfrenta a fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande. Guilherme? Obrigado, Thaís. E na região da BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, também ao aeroporto, aos principais hotéis deste corredor turístico e ao Parque Nacional do Iguaçu, atenção aí com o movimento que é bastante intenso, especialmente em direção ao Parque Nacional do Iguaçu. O motorista tenha cuidado ao passar pela pista e observe aí os pontos onde ocorre a saída de veículos procedentes dos bairros desse eixo aqui em Foz do Iguaçu. Atenção aí na passagem pela Vila Carimã e também pela saída do bairro Remanso Grande aqui na cidade. Na Ponte Tancredo Neves, por enquanto, o movimento na cabeceira brasileira está tranquilo, mas já desde as primeiras horas do dia de hoje temos registro de lentidão na chegada à aduana de Porto Iguaçu. Motorista, prepare-se, porque especialmente no período da tarde devemos ter longas filas ali na fronteira com a Argentina. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. Informações com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,32 para compra e 2,42 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$ 1 compra 1.930 guaranis e 1.830 guaranis são necessários para compra de R$ 1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,95 para compra e a 3,20 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 300 mil litros de água por segundo, cerca de 50% acima do normal para esta época do ano e ideal também para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como também do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Inclusive, já estamos aí com a retomada da iluminação monumental, que no fim de semana passado foi suspensa em razão dos efeitos do temporal aqui na fronteira. Visitação gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência nos atrativos do complexo turístico. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 17 minutos, o Zoológico Bosque Guarani, no centro de Foz do Iguaçu, atrás do terminal de transporte urbano, já conta com seu novo e ilustre habitante. Trata-se da onça-pintada Tonhão, doada pelo Refúgio Biológico Bela Vista. Transferência do Tonhão, que tem 18 anos e é um animal incapaz de ser reintegrado ao ambiente natural, foi alvo de muita polêmica em Foz do Iguaçu, alimentada principalmente pelo vereador Paulo Rocha, que em entrevista aqui mesmo à CBN Foz deu declarações contrárias a esta mudança de endereço. Vamos relembrar o que disse o vereador. Sabe o que eu acho? Eu acho que Foz do Iguaçu teve um vereador que proibiu o circo que vinha na cidade de se apresentar com animais, né? Eu acho que Itaipu, ela não precisa de animais como atrativo. Eu acho que Itaipu, eu acho que ela está ofendendo a natureza feio. É um crime o que andam fazendo. Não deveria nem ter bicho lá dentro de Itaipu, né? Se tirar um bicho do seu habitat natural, o que nós temos que fazer é uma fiscalização para saber de onde esse pessoal, direção da Itaipu, diretoria de Itaipu, trouxe essa onça. Porque a onça tem que ser soltada no Parque Nacional, o local dela. E as pessoas falam, não, mas a onça, ela está domesticada. Olha, gente, eu diria o seguinte, vou fazer um comparativo rapidinho. Imagine uma pessoa que fica presa lá, 5 anos, 10 anos, quando comete um crime. Quando ela sai, então ela não pode viver no meio da sociedade? Gente, já pagou, né? E imagine eu que sou brasileiro, vou fazer um outro comparativo. Eu vou lá para o Paraguai. Claro, eu não é que eu não vou me sentir feliz, mas eu não entendo a língua deles, em Guarani. Aí quando eu me acho com a turma de brasileiro, não vou lá dentro do Paraguai mesmo, eu não vou me sentir feliz? Claro que sim, eu vou me sentir em família, em casa. Agora imagine o animal, soltar ele aí no Parque Nacional, no meio das demais onças, o que vai acontecer? Ele encontrou a família deles. Você, né? Não acha então que por essa onça ter sido criada em cativeiro, que ela vai ter dificuldade não em se adaptar? Não vai ter dificuldade nenhuma. Junto com os outros animais, no momento que se encontrar, ela vai encontrar o seu lar, ela vai se encontrar com a sua família, ela vai se dar bem, pode ter certeza. Não vai ter dificuldade nenhuma, a não ser que não tivesse onça lá no parque, mas tem. Agora, eu acho um desrespeito total com a natureza. Eu não sei onde que estão esses ambientalistas que permite, que não fiscaliza. Olha, cadeia para essa gente é pouco, gente. Querer botar uma onça aqui no Bosque Guarani, no loja do Bosque Guarani, gente já tinha ali. Ali circulam diariamente mais de 500 ônibus. Olha, eu vou te falar, uma poluição ali de combustível. O animal vai ficar estressado. Olha, ninguém merece, gente. Isso é uma cadeia para o animal. Eu fico triste quando vejo um animal preso, seja passarinho, seja o que for, gente. Não, cada animal, cada passarinho, cada bicho que vive na natureza, ele tem o seu significado. Olha, você vê aquela grelha azul, acabou, né? A grelha azul que plantava o pinheiro. Eu acho que não pode, o lugar do bicho é no mato, não na cidade. Isso aí, olha, as pessoas tinham que olhar mais. Há poucos tempos atrás, alguns meses atrás, aí, aquele problema daquela onça que apareceu morta, queriam tirar até o emprego de taxista, motorista de van e tudo. Olha, eu acho que não é por aí, gente. O homem pode viver bem tranquilo, em harmonia com a natureza. Agora, a natureza tem que, ela tem o seu espaço e o homem tem o seu espaço. Palavras do vereador Paulo Rocha demonstrando sua contrariedade a essa transferência da onça Tonhão para o zoológico Bosque Guarani, no centro de Foz do Iguaçu. E a repórter Thaís Montenegro esteve no zoológico e conversou com representantes do refúgio e do Bosque Guarani sobre a nova casa da onça Tonhão. Acompanhe. Ao meu lado está Zalmir Cubas, veterinário do refúgio. Como que foi essa transferência? Ela estava dopada desde ontem. A transferência foi um sucesso, né? A gente começou o processo logo cedo, pela manhã, fazendo anestesia. A anestesia correu tudo muito bem, né? Então ele foi transportado com segurança, tanto para ele como para as pessoas envolvidas, né? Chegou aqui no zoológico, Bosque Guarani, onde ele foi monitorado, acompanhado, e passou todo o período da manhã ainda sedado, anestesiado, e no período da tarde ele já começou a acordar e se movimentar. Então ele se alimentou ontem, né, conforme foi informado pela equipe aqui do zoológico Bosque Guarani, e ele se encontra muito bem. Hoje pela manhã foi solto, né, no recinto, e ele se encantou com o ambiente, né, ele gostou muito, andou pelo recinto e está se adaptando. Então, assim, a gente não vê nenhuma dificuldade, o ambiente é muito bom, o espaço que ele está é um espaço adequado e ele vai ser muito útil para os programas de educação ambiental do município. Em termos de local onde ele vivia, agora é onde ele vive, ele vai sentir essa diferença? Ele não vai sentir a diferença porque ele já é um animal de cativeiro, né? Mantido há muitos anos em cativeiro. Então ele foi já transferido para o refúgio biológico da Itaipu, do zoológico de Ilha Solteira. Então ele já viveu essa transferência, essa transição, né? E aqui a gente percebe ele, né? Como nós podemos ver hoje pela manhã, ele andando pelo recinto muito tranquilo. Então ele está bem, bem adaptado.

CBN Turismo. 11 horas e 28 minutos e o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 31.349 visitantes durante os 3 dias do feriado da Proclamação da República. O dia de maior movimentação foi no sábado, com a entrada de 13.566 brasileiros e estrangeiros, conforme as estatísticas compiladas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De janeiro até o dia 17 de novembro, o parque recebeu 1.297.715 visitantes e, mesmo com um número menor de feriados prolongados, está mantendo a média de visitação do ano passado, quando foi batido o recorde de entrada de visitantes. O fim de semana prolongado também foi de muita movimentação no Complexo Turístico Itaipu, que recebeu 15.412 visitantes, um aumento de 17,96% na comparação com o período similar do ano de 2012. Além das tradicionais visitas panorâmicas à usina, outro atrativo que foi de intensa procura pelos visitantes foi a exposição Múltiplo Leminski, do Ecomuseu, que terminou no domingo, e no total foram registrados 7.022 visitantes no Ecomuseu, 2.771 dos quais apenas no sábado. Houve registro também de intensas filas nas pontes de acesso ao Paraguai e à Argentina. Durante o feriado prolongado, houve destaque inclusive para a fila na ponte Tancredo Neves, que teve, durante o feriado, congestionamentos de até 3 quilômetros de extensão. CBN Turismo. 11 horas e 29 minutos e a circulação de veículos de turismo no interior do Parque Nacional do Iguaçu, veículos privativos e táxis que podem ser impedidos de circular no final do mês de dezembro na unidade de conservação, foi o tema do painel da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, realizado na quinta e na sexta em Foz do Iguaçu, a pedido do deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio. Durante o painel foram poucos ou quase nulos avanços no sentido de se obter mudanças de postura. O tempo está passando, a tensão aumenta, entretanto, existe sim uma luz no fim do túnel quanto à revisão do plano de manejo no item que versa sobre o transporte. Eu conversei por telefone com o deputado professor Sérgio, que falou a respeito das conversações. Esse é um problema, é triste, sabe, a gente continuar falando disso, porque desde agosto do ano passado esse problema incomoda muito a comunidade de Iguaçu, principalmente os trabalhadores do turismo, né? Que é tentar garantir a manutenção do direito desses pais de família, dos guias, dos taxistas, o pessoal poder trabalhar dentro do Parque Nacional com seus veículos, algo que durante toda a existência dessa estrada dentro do parque, mais de 50 anos, sempre foi uma garantia para os trabalhadores. E agora, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes, que administra os parques nacionais, querem acabar com esse direito, e o prazo é agora na virada do ano para começar a valer, né, o impedimento para que as vans das agências de viagens, os táxis cadastrados, entrem no Parque Nacional com os seus grupos de turistas, seus guias, e possam lá dentro exercer as suas atividades. Então, tentar reverter essa situação, provocar novamente o debate com os trabalhadores do turismo e tomara que as autoridades aqui, para ouvir os trabalhadores do turismo de Foz do Iguaçu, o tamanho do prejuízo, do mal que vão causar para nós, porque não dá para admitir. O Parque Nacional do Iguaçu, ele recebe 1,5 milhão de turistas por ano, a arrecadação do parque ajuda a sustentar parques do Brasil inteiro, os guias de turismo de Foz do Iguaçu trabalhando dentro do parque, ajudam na preservação do parque, no cuidado com o meio ambiente, e agora virem alegando que é para proteger o meio ambiente que vão impedir que eles adentrem no Parque Nacional com as suas vans, com seus grupos de turistas para fazer esse trabalho. É um absurdo, é andar na contramão da história, é um desrespeito com o Foz do Iguaçu. Há luz no fim do túnel com relação à questão? Porque a gente acompanhou, por exemplo, nesse feriado prolongado agora do dia 15 de novembro, a concessionária Cataratas S.A. se preparando ali para um esquema de grande circulação de turistas, já prevendo a partir do próximo ano esse fato aí de que não haverá mais a circulação de veículos autônomos dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Há luz no fim do túnel com relação a essa questão? Olha, a gente tem que acreditar sempre, Guilherme e amigos desde a CBN, sabe? No valor do trabalho, no valor da dedicação, no valor do profissionalismo, da seriedade. E é isso, isso são sinônimos dos trabalhadores do turismo de Foz do Iguaçu que atuam com seus veículos privados dentro do Parque Nacional. Eu acredito, o Contur acredita, né, todas as entidades, os sindicatos, guias de turismo, agências de viagens, dos taxistas, todos nós acreditamos sim que nós temos condição de reverter esse quadro e manter esse direito de trabalhar dentro do Parque Nacional. A gente acredita sim, por isso que está na luta. Palavras do deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, em entrevista à CBN Foz, sobre as discussões em torno da proibição prevista a partir do dia 30 de dezembro para a circulação de veículos privativos de turismo e táxis na estrada que dá acesso às cataratas no interior do Parque Nacional do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu no sentido de resgatar a história e a memória dos pioneiros da Terra das Cataratas às vésperas do centenário de emancipação do município. E ainda no programa de hoje, vamos conferir como foi a chegada do primeiro voo direto ligando o estado do Paraná à cidade de Miami, abrindo novas possibilidades para o turismo. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 36 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, receberá a última fase da campanha Foz do Iguaçu, bem-vindo ao Inesquecível. Marcada para iniciar no próximo dia 27 de novembro, a ação terá um workshop no Grande Parque Hotel, com apresentação do Destino Iguaçu, voltada para os agentes de viagens de Campo Grande. Já de 28 de novembro a 12 de dezembro, será montado no Shopping Campo Grande um quiosque com informações e materiais promocionais para convidar o público a visitar Foz do Iguaçu. A ação de mercado, que teve seu início em agosto, já percorreu cidades como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto e agora desembarca no Mato Grosso do Sul. As atividades fazem parte do plano de promoção do destino para municípios em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros. Lembrando que hoje os destinos que mais enviam turistas aqui para Foz do Iguaçu são justamente essas cidades situadas no raio de 1.000 quilômetros. CBN Turismo. E às vésperas da comemoração do centenário de emancipação do município de Foz do Iguaçu em 2014, a Secretaria Municipal de Turismo está realizando um trabalho de resgate da história dos primeiros moradores da cidade. Trata-se da exposição fotográfica Pioneiros e Ícones de Foz, que conta também com o registro de depoimentos em vídeo coletados pela TV Câmara em atividade paralela à Feira Internacional do Livro. Em entrevista ao programa CBN Foz, Flávia Mas, técnica responsável pela exposição, deu detalhes a respeito deste trabalho. A gente está aproveitando que Foz ainda é uma cidade jovem, né? 100 anos, mas se a gente for olhar na história, 100 anos é quase nada, né? Se for comparar com outras populações, outros povoados brasileiros, né? Isso mesmo. Então, aproveitando isso, muitos dos protagonistas ainda estão vivos, né? Ou filhos, são pessoas ainda que estão muito próximas do início da cidade. E a gente está aproveitando essas pessoas para poder registrar fotograficamente o perfil delas. Também ocorre entrevistas, é feito um registro em vídeo também? Como é que é feito esse trabalho? Olha, a gente iniciou na Feira do Livro, com a Casa do Centenário, algumas entrevistas que foram gravadas em vídeo. Alguns dos pioneiros das entrevistas são os mesmos da exposição fotográfica, mas não são todos. Mas a gente monta uma entrevista com eles bem resumida no dia da fotografia para poder constar na legenda da foto a importância que essa pessoa teve em Foz do Iguaçu. E a gente sabe que Foz do Iguaçu foi uma cidade que, principalmente a partir da construção de Itaipu, ela apresentou um crescimento bastante acentuado, né? A gente tinha aí na década de 70 aproximadamente 30 mil habitantes, aí veio toda aquela massa de gente para Foz e Foz se tornou o que é hoje em dia. É muito diferente esses relatos aí que os pioneiros principalmente fazem da cidade de Foz do Iguaçu, eles retratam uma cidade completamente diferente do que temos hoje em dia? O que que vocês sentiram já desses depoimentos? Olha, a gente costuma, quando está conversando com eles, e às vezes eles levam fotografias pessoais deles, da família deles, de quando vieram morar em Foz, assim, é uma coisa muito emocionante, a gente faz uma viagem no tempo. Porque são 100 anos, mas assim, durante 40 anos, 50 anos, Foz não teve uma mudança muito drástica, mas a partir de Itaipu foi tudo muito rápido, né? Então eles sentem muito essa mudança. E se você vê fotografias, por exemplo, dali do bairro do Maracanã, ou da Avenida República Argentina. A própria então, Avenida Brasil também, como mudou, né? É, mas assim, como estava concentrado aqui na Avenida Brasil a população, então ela mudou, mas assim, já havia a rua, já estava aberta, já tinha casas, agora você vê que outros bairros eram totalmente floresta, mata fechada, e agora são avenidas enormes. É muito legal, muito interessante. Até dias atrás eu estava observando algumas fotos aqui da região do Boici. Você veja, né, nesse entroncamento entre Jorge Schmelfeng, Avenida das Cataratas, General Meira, enfim, todas essas avenidas que cruzam aqui, muita gente hoje em dia, principalmente quem nasceu nas duas últimas gerações, não sabe sequer que corre um rio embaixo do asfalto, né? Para que você veja como tivemos de diferenças aqui na nossa cidade. Quantos pioneiros, mais ou menos, já foram entrevistados nesse projeto? Quantos já foram fotografados? Como é que vocês estão fazendo até este trabalho todo? Olha, as entrevistas gravadas em vídeo foram em torno de 10 pioneiros. Os fotografados já são 13. Mas a gente quer formar mais um grupo de mais 12 ou 13 pioneiros, né, para a exposição fotográfica. E a gente pegou pessoas assim, tanto filhos de desbravadores, alguns desbravadores, outros de etnias que foram, por exemplo, famílias que foram as primeiras da colônia árabe a chegar em Foz. A maioria está aqui há mais de 50 anos. Já tem uma senhora, por exemplo, a dona Joana, que ela é nascida em Foz, ela vai fazer 100 anos junto com a cidade o ano que vem. Então, assim, a gente pegou uma diversidade, mas assim, partindo do princípio que foram pessoas que a família ou a própria pessoa foi marcante para a trajetória de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, que foi uma cidade no começo, inclusive antes mesmo do município de Foz do Iguaçu, a gente acompanha que tinha um predomínio bastante grande de paraguaios e argentinos. Isso. Aqui na nossa região. Uhum. Isso é perceptível também no sobrenome de muitos desses pioneiros, sobrenomes de origem espanhola, a gente nota, inclusive? Sim, alguns são de origem argentina. A dona, por exemplo, a dona Paulina Gomes, que também é outra centenária, são duas até agora, né, a dona Paulina e a dona Joana. A dona Paulina é argentina, na verdade, né, mas ela mora aqui em Foz desde, eu acho que os 16 anos dela. Então, isso mostra a proximidade que sempre foi, né, Argentina e Paraguai. E algumas famílias também relatam de que todo o movimento de Foz, de comércio, de compras, era tudo feito na Argentina, né? Inclusive em pousadas, né? Pelo Rio Paraná. Então, não tem como negar que essa proximidade grande entre os três países, né? E até um tempinho atrás eu conversava com uma acadêmica da UNILA aqui em Foz do Iguaçu. E nós estávamos passando aqui pelo centro da cidade e eu relatei a ela que aquela rua que existe ali entre a Prefeitura e a Fundação Cultural, aquela que passa, inclusive, que desce ali em direção ao Hotel Cassino, à Praça da Marinha, ali aquela região. Sim. Durante muitos e muitos anos, aquilo foi uma das principais ruas de Foz do Iguaçu, na época em que não tínhamos ainda a BR-277, não tínhamos a estrada, e ali naquela região ficava o porto, enfim, ali era a porta de entrada da cidade de Foz do Iguaçu. E a gente nota que realmente, até pelo estado, não digo de abandono, mas enfim, hoje em dia é um local pouco transitado, a população passa pouco por ali, a gente nota as mudanças que Foz do Iguaçu sofreu neste período. Você citou a questão de que alguns desses pioneiros, desses ícones retratados, eles levam inclusive fotografias antigas. E uma carência que eu vejo aqui em Foz é justamente de registros antigos. Na comparação com outras cidades, nós temos até poucos registros antigos da cidade em si. Não tanto das cataratas, enfim, mas da cidade em si. Quem tem material, quem nos ouve neste momento e tem material que quer de alguma maneira colaborar, pode fazer a entrega deste material para a Secretaria de Turismo? Vocês estão fazendo também este trabalho de coleta? Olha, a gente está à procura de fotos bem assim inéditas, né? Algumas tem bastante foto, mas assim algumas são bem repetidas, né? Mas assim, a gente sabe que tem muita foto de famílias que estão guardadas com os filhos ou com os netos. E, claro, o que a gente puder engrandecer nosso projeto e mostrar a história de Foz do Iguaçu, principalmente para as crianças ou para adolescentes, né, que não, às vezes não tem noção de como Foz era e como está agora, será sempre bem-vindo. É muito, muito importante isso mesmo. Até porque a gente gosta da proximidade da população com a secretaria, com o centenário. É uma forma das pessoas perceberem que a cidade é nossa, né? E o centenário também tem que ser vivido por nós, né? É uma oportunidade da gente saber da nossa cidade, e eu acho que por meio de fotografia, de imagens, eu acho muito atrativo, acho muito interessante. Exposição itinerante. Temos uma amostra já de fotografias, uma exposição itinerante por vários pontos aqui de Foz do Iguaçu? A exposição itinerante, ela já é uma exposição com fotografias não dos pioneiros, né? São fotografias que a gente tem na Fundação Cultural, no Batalhão do Exército, da Câmara de Vereadores. E são fotografias, assim, que foram tiradas por famílias e que mostram a Avenida Brasil no início, outras mostram o transporte de brasileiros indo para fazer compras na Argentina. Era algo completamente diferente, inclusive, do que a gente tem hoje em dia, né? Na época em que ali no Porto Meira existiu até um bondinho, uma época descendo o barranco. Tem a foto do bonde, né? Tem a foto do primeiro Colégio Mitre, que não é onde é agora na Praça do Mitre, era ali do lado do Correio, entre a Provopar. Então, são coisas bem curiosas, né? E a gente vai levar essa exposição itinerante a partir de dezembro para vários comércios aqui de Foz do Iguaçu ou bancos. A gente quer aproximar o máximo que puder da população. E esses documentários, ou melhor, essas entrevistas que foram feitas com os pioneiros, isso tudo vai gerar um documentário a respeito da nossa história? Um documentário. Quem está realizando o documentário é a TV Câmara, né? E eles fizeram as filmagens, as entrevistas, e dessas filmagens a gente vai fazer esse documentário que vai retratar de forma narrada, né, sobre a história dos pioneiros aqui de Foz. Conversei aqui na CBN com a Flávia Mas, ela que é técnica responsável pela exposição Pioneiros e Ícones de Foz, e nos falou um pouquinho aí desse trabalho de resgate histórico feito aqui na nossa cidade, com a participação da Secretaria Municipal de Turismo e também parceiros particulares que estão fazendo parte dessa empreitada. Então, queria agradecer inclusive ao Colégio de Iguaçu, ali no campus de Iguaçu, que é o nosso patrocinador até agora da parte do estúdio fotográfico. E quanto à outra exposição itinerante com as fotografias da cidade, também a gente teve um apoiador que foi a TV Massa. Então, todas essas empresas também engajadas aí com a questão do centenário de Foz do Iguaçu. Flávia, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. A gente que agradece poder divulgar o nosso trabalho, né, e aproveitar e convidar a população para fazer parte do centenário junto com a gente, porque a cidade, ela é a população dela, né? É nós que fazemos parte da história da cidade. CBN Turismo. 11 horas e 47 minutos em Foz do Iguaçu para participar do 11º Encontro Anual do programa Cultivando Água Boa, que terminou ontem. A deputada federal e presidente do Partido Verde no estado do Paraná, Rosane Ferreira, participou do programa CBN Foz, edição da tarde. Rosane Ferreira conversou com Cristina Pinheiro sobre assuntos como a Estrada do Colono, posicionando-se de maneira radical contra o projeto de reabertura desta estrutura. Eu sei a riqueza do nosso Parque Nacional do Iguaçu e o que ela significa para o Brasil e para o planeta. Mas eu também entendo as reivindicações das comunidades, das cidades que são lindeiras ao parque, né, vizinhas ao parque. Esse projeto, agora eu sou absolutamente contra a reabertura da Estrada do Colono, porque eu não quero que o parque seja dividido em dois, que seja fragilizada a nossa fauna, a nossa flora, que seja mais exposta, e principalmente que não se abra um corredor para que a droga chegue mais rapidamente ainda ao sudoeste do Paraná. Tudo isso me preocupa e me preocupa muito. Hoje o projeto passou pela Câmara, eu fui voto vencido na comissão, eu fui o único voto contrário à reabertura da Estrada do Colono, e brigo por isso. Fui o único voto que perdi dentro da comissão. Eu tentei levar para o plenário, consegui as assinaturas necessárias. Depois, infelizmente, alguns deputados, depois de coagidos ou sei lá o que aconteceu, alguns deputados retiraram as assinaturas postas em documento e o recurso caiu. E hoje o projeto de lei está no Senado. Eu espero que ele esteja sofrendo embargos de gaveta. O que significa isso? Que ele fique lá adormecido no Senado. Mas hoje ele está no Senado, e se passar pelo Senado e tiver maioria, ele segue para a sanção da presidente. Mas nesse momento, esse projeto encontra-se no Senado. Eu sou absolutamente contra ele. Eu acho que todos os municípios, e falo com muito carinho pelos municípios aqui do Oeste, do Sudoeste, Capanema, Serranópolis, todos os municípios aqui, eu tenho muito respeito e quero ajudar a desenvolver a região, mas de outra forma. É preciso cobrar do governo do Estado, do governo federal, no caso, do governo federal, muito mais investimentos desses municípios, compensação por manterem o parque em pé e cuidado. Então, os ministérios da saúde e da educação têm que fazer investimentos aqui nessa área, né? Temos que melhorar as nossas escolas, os nossos lugares de atendimento médico, a nossa infraestrutura, uma série de coisas que compensem, né, as pessoas cuidarem e estarem em torno do parque. É essa a minha luta. Agora, dividir um parque em dois, fragilizar, colocar em risco o título de patrimônio da humanidade, dado pela Unesco, tudo isso não vai valer a pena só para abreviar a distância entre dois municípios. Não vai valer a pena. Palavras da deputada federal Rosane Ferreira sobre o projeto de reabertura da Estrada do Colono em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar do primeiro voo direto entre a região de Curitiba e Miami, nos Estados Unidos, que chegou nesta sexta-feira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos e a Itaipu Binacional recebeu na noite de quarta-feira no Teatro Positivo em Curitiba o prêmio Top de Marketing na categoria Hotelaria, Turismo e Cultura. A premiação, considerada o Oscar Paranaense do setor, é promovida pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. A empresa venceu com o caso Itaipu Como Você Nunca Viu, reposicionamento do Ecomuseu como atrativo turístico e cultural, que levou para Foz do Iguaçu a exposição Múltiplo Leminski sobre o poeta Paulo Leminski. A produção da campanha foi feita pela agência Iman de Curitiba. No ano passado, a usina já havia vencido o Top de Marketing com o caso Cataratas, Maravilha Mundial da Natureza. Anteriormente, o caso Itaipu, Como Você Nunca Viu, também recebeu o Grand Prix Regional do Prêmio GRPCOM de Criação, entrega que foi no dia 31 de outubro, aqui em Foz. CBN Turismo. Novidade para o setor turístico paranaense: chegou ontem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região de Curitiba, o primeiro voo direto entre Miami e a capital paranaense, operado pela companhia American Airlines. Quem nos traz as informações direto de Curitiba é a repórter Cristina Cecilki. O voo AA-203 aterrissou no Aeroporto Internacional Afonso Pena às 8h05 da manhã. O Boeing 767 da American Airlines decolou de Miami às 8h20 da noite de quinta e levou pouco menos de 12 horas para completar o primeiro voo direto para Curitiba. Novo trecho aprovado pelos 120 passageiros a bordo. A Alzirita Kuling mora em Miami com os filhos e veio para o Brasil visitar a família. Ela ainda tinha mais viagem pela frente até Joinville, mas comemorou a escala menos, que foi surpresa. A gente não sabia quando comprou a passagem e foi uma, como é que se diz assim, uma alegria da gente poder participar desse primeiro voo a Curitiba, que fica melhor para nós. Não precisa fazer aquela baldeação, ainda mais para mim que sou cadeirante, é mais difícil tudo, né? Mas foi maravilhoso. Estou bem feliz por ter esse voo agora. A bancária Tânia Guedes também mora nos Estados Unidos e concorda que a viagem ficou mais cômoda sem a passagem por Guarulhos. Extremamente desconfortável, extremamente cansativo. É muito mais cômodo, muito mais confortável, sem dúvida nenhuma. Mesma opinião de Jonathan Queiroz, que é treinador de MMA e chegou mais descansado depois da longa viagem. Antigamente eu ia para Brasília, de Brasília tinha que comprar passagem para São Paulo, Curitiba e tudo mais. Aí, então ficou muito mais fácil, mais cômodo. E aí você dorme no avião, então você pode dormir no avião e não precisa acordar, pegar essas coisas, ir para outro voo. Aí fica mais fácil. Principal comemoração foi de quem faz com frequência o trecho, o caso de Cíntia Figueiredo, que tem uma construtora em Curitiba, mas mora nos Estados Unidos. Todos os meses a gente tem que vir para cá por causa da empresa, principalmente por causa da empresa. E agora com esse voo acabou que facilitou muito, né? Porque chegar em Curitiba direto não tem preço. Modo de dizer, as passagens custam a partir de R$3.000, mas existem variações de valor, dependendo da data de retorno. Segundo informações do Consulado Geral dos Estados Unidos, Curitiba já tem posição de destaque no turismo com o país. Só no ano passado, 100 mil curitibanos visitaram os Estados Unidos. É 5% do total de turistas brasileiros que estiveram por lá. Para Paulo Colnaghi, presidente do Instituto Municipal de Turismo, Curitiba também deve sentir bom retorno com o novo voo, que deve facilitar a vinda de americanos para a cidade. Ele destaca ainda que há mais voos diretos que devem começar a operar em breve. E esse é apenas o primeiro dos voos diretos que a gente está conquistando para a cidade. Em dezembro vai começar um voo para o Uruguai, em março para Buenos Aires e em breve, se tudo der certo, um voo para a Europa. Expectativa, portanto, de bons resultados para a economia curitibana? Não, totalmente. A economia do turismo é uma economia excepcional. E cada real investido no turismo se recupera R$30. Eu acho que agora a gente deixou de ser uma cidade não turística. Nós somos agora um destino turístico e é nisso que a gente vai trabalhar nos próximos anos. Os voos Miami-Curitiba têm capacidade para 212 passageiros e saem diariamente às 8h20 da noite. Já os voos que saem de Curitiba com destino a Miami têm escalas. São 10 horários disponíveis, com parada em Porto Alegre, Guarulhos ou no Galeão. Repórter Cristina Cessiuc. 11h59. CBN Turismo. Confira agora alguma das opções de entretenimento para hoje aqui na Terra das Cataratas. E para quem gosta de rock, no Zeppelin Old Bar, um especial em homenagem aos Mutantes e aos rocks dos anos 70 no cenário nacional. Na Woods Bar, sertanejo com Leandro Rosa DJ. Na ONU Music Hall, Jades e Jadson completam a animação. Também muita animação noturna no Pesque Pague Floresta entre Foz e Santa Terezinha de Itaipu com o Luau Automotivo. Já para quem gosta de moda de viola, a noite hoje será na Cachaçaria Água Doce, aqui no centro de Foz do Iguaçu. E chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, dia 23 de novembro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias locais no nosso site cbnfoz.com.br.